Este tem sido um objetivo do Ministério da Educação em poder testar toda a comunidade escolar, nomeadamente e agora, desde que houve o retorno dos alunos do ensino secundário, todos os alunos do ensino secundário. E, de facto, ontem aconteceu essa testagem a sensivelmente 400 alunos do ensino secundário, ou seja, todas as 17 turmas que temos do ensino secundário. Até agora ainda não tive conhecimento de nenhum teste positivo. E, portanto, congratulo-me naturalmente com essa situação, que possamos continuar a não ter testes positivos, embora tenhamos 3 turmas neste momento em casa, 2 na Ponte e 1 aqui na escola sede. Na escola da Ponte foram 2 turmas, duas turmas do terceiro ciclo, e aqui na escola sede foi uma turma do quinto ano. O número de casos positivos não foram muitos, foram 2, 3, sensivelmente. A avaliação é da responsabilidade da senhora delegada de saúde, e ela entendeu que estes alunos, que estas turmas estivessem em casa. As turmas da Ponte devem já estar a voltar. Esta do quinto ano vai ter que esperar mais uma semanita, provavelmente em casa. Mas está a haver para estas turmas ensino não presencial. Mas depende também da evolução da pandemia no nosso concelho. Se houver uma evolução onde haja muitos casos aí, a frequência da testagem aos alunos do secundário será maior. Parece-me que não há nenhum surto na escola. Todas estas situações que eu agora referi têm a ver com meios familiares e locais, mas estamos sempre ansiosos do dia a dia para que as coisas corram bem.